Meu sangue jorra de dentro do corpo, eu quero levantar, mas parece tudo acabado. Meu Deus, que agonia, respiro com dificuldade. Mano velho, a alma vai pro além e o corpo pro cemitério. Quem é que vem descendo a rua? Vem me olhando e parece não acreditar. Chega mais perto e grita o meu nome desesperada. Eu reconheço essa voz, é minha nega cara. Foram dois tiros certeiros a queima-roupa. Concordei com o velho ditado, vaso ruim não quebra agora. Tô aqui tombado, mano, o que será do futuro da minha nega e das minhas filhas? A tragédia inevitavelmente veio à tona. Fui alvejado, será que morro ou fico em coma? Preso no leito, condenado, fudido parceiro. Mais uma vida selada no cano de um morteiro. Fui pego de surpresa na crocodilagem. Vieram e não perderam viagem. Meus pensamentos começam a regredir, compadre, sem chance de reação. Meu corpo de bruços no chão. Em minha volta a aglomeração, pois dessa vez o cão foi mais ligeiro no gatilho, nada positivo. Surpreendido pelo acaso, puta obsessão. Agora tá ali, tomba, desce a lei, irmão. Andei sem rumo, me perdi na escuridão. Fase terminal. Fase terminal. Trepado, venenoso, do lado oposto, suspeito de um crime perfeito, além da imaginação. Se liga, sangue bom, não era minha vontade, mas a revolta e o rancor foi consumindo meu ser, sem dó a todo vapor. Primeiro a carne e os ossos, e na sequência a alma vai padecer no inferno, no fio da navalha. Esse é o preço pago a quem deixa falhas, sem chance e sem revanche, compadre. Peço não morre, não mate. Na teoria é verdade, no jogo é checkmate. Me lembro de ter ouvido isso em algum lugar. O que me importa é essa porra agora. Se tua vista escurecer, é chegada a hora. Sem ter noção do perigo, provei do maldito veneno. Primeira sensação, maior barato vai vendo, pois encontrei no prazer a minha destruição. No papelote de pobre, no bagulho do bom, no tráfico obscuro, dono da situação. Se liga, sangue bom, acordei do pesadelo na chegada do rabecão.